13 horas. Eu sou Rodrigo Campos, gente. Um beijo pra todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? A gente se fala. Tchau. Rádio Transa Hits, Ponta Porã. É do seu jeito. Tem a minha cara. Tem o clima que eu adoro. Transa Hits. Anota aí a melhor programação do seu rádio. Onde você estiver. Daqui a pouco, mais música. 13 horas e 1 minuto. Quer diversão? Um pouco mais. Quer interação? Um pouco mais. Quer prêmios? Fala um pouco mais. Então fique aqui na nossa sintonia. Em breve, vamos dar um up geral. Aguarde. Gosta de sucesso? Então você está na rádio certa. Aqui tem o seu artista preferido. Tem aquele clima que te deixa muito melhor. Rádio Transa Hits, onde você estiver. Rádio Transa Hits, Ponta Porã. É do seu jeito. Tem a minha cara. Tem o clima que eu adoro. Transa Hits. Anota aí a melhor programação do seu rádio. Onde você estiver. A cada dia, nossa rádio está mais perto de você. Cheia de interação, alegria e um jornalismo de qualidade. Afinal, nosso papel é também te deixar por dentro de tudo. Seja bem-vindo à sua Transa Hits, onde você estiver. Você ouve Transamérica. Você gosta. Estamos na área, rapaziada. Romão Aurito, sou eu para mais um Conectados. Para te deixar muitíssimo bem informado nesse feriado, não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Estabelecendo conexão com toda a rede Transamérica. Em 3, 2, 1. A partir de agora, você ouve Conectados Transamérica. Tamo lá! Daquele jeito! Barbarizando! Mis amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, nesta segunda-feira, dia 2 de novembro, agora 2 horas, 3 minutinhos, e cá estamos nós, neste feriado de finados, porque nosso nome é trabalho, nosso sobrenome é hora extra. E o nosso apelido é banco de horas. É isso, aqui não tem programinha gravado, aqui a gente não faz corpo mole, porque temos um compromisso com você, Conectado, até 4 horas da tarde comigo, Romão Maurito, Cris Paiva, Renato Tortorelli. Sim. E Fernando Bahia, meu caro Fernando Bahia. Fala, Romãozito. Tudo. Conseguiu, Romão. Eu vou contar isso amanhã, cara. Sabe por quê? Eu acho que a gente merece, assim, um momento um pouco mais de engajamento. Mas você, Conectado Fiel, que está conosco, nós conseguimos, hein? Eu vou dar aqui um pequeno spoiler pra você que está conectado com a gente hoje. Transamérica com spoiler. Exatamente, nós conseguimos, nós demos uma missão para nossos conectados. Foi quando? Foi semana retrasada, isso? Foi. Acho foi. Que sim, cara. Foi. Passada, retrasada, uma coisa assim, uns 10 dias, foi, vai. Foi na retrasada. E vocês sabem, né? Missão dada é missão cumprida. Nossos conectados foram lá, invadiram o Instagram, fizeram o pedido e ele atendeu! Ele atendeu, mas eu vou contar essa história amanhã. Tudo bem, então, tudo bem. Quem é ligado sabe quem é. Não, mas amanhã a gente... Quem tá com nós, quem é conectado raiz, tá ligado. Tá ligado. Isso, tá ligado. Mas amanhã a gente vai explicar pra geral. E aí, tudo certo, meu caro Fernando Bahia? Tudo ótimo, velho. Tudo ótimo. Pô, Anderson Silva, né? Despedida aí, mas... Cara, deu mole, né? Quer dizer, deu mole. Não. A gente, na sexta-feira, já cantou a bola aqui, né? É, mas, cara, um cara desse nível, ter uma despedida assim, que não é nada armado, eu valorizo muito isso. É, a gente comentava que o Anderson Silva, 45 anos de idade, fez a sua despedida dos octógonos sábado, pegou uma pedreira pela frente, o Bahia até me perguntou, pô, mas não aliviaram o Spider na sua última luta? Não, não aliviaram, botaram o Uriah Hall, cara duríssimo, e não deu outra. A gente já alertava que o momento do Uriah Hall tá no seu auge, ao contrário do Anderson, que tá, né, no fim de carreira, decadente. Na primavera, os pássaros cantam, e na Transamérica, você canta junto com a gente, o sucesso que você gosta.